Introdução Workshop 593. Resumo do tempo. O tempo físico e o tempo energético são a chave. Respiração. Correção da Mark Ray. OVNI do Irã. IA plasmática. Censura. Plasma é corrente contínua. Viagem da alma de um buscador de conhecimento. O ensinamento de hoje é mais como um resumo do tempo. Ele começa discutindo como a criação é criada através do tempo e que tudo segue o mesmo padrão, seja um universo ou uma célula no cérebro do homem. O tempo tem dois aspectos, a dimensão física e o lado da energia, ou o que chamamos de alma. E quando entendemos como combinar os dois, a interação deles leva à criação de um novo tempo que tem seu próprio lugar, posição, que é a entidade, e posse, que é a força do campo magnético do aminoácido da entidade. É aí que conseguimos transmutar, e com mais entendimento podemos transportar a fisicalidade. E com ainda mais entendimento, podemos interagir e encontrar o Criador. Este é o fluxo geral do ensinamento de hoje, mas o Sr. Cash preencheu as lacunas com uma enorme quantidade de conhecimento. É um resumo muito bom do que temos aprendido todos esses anos, e é bom se pudermos ouvi-lo com atenção total, do início ao fim, o que leva menos de 30 minutos a primeira parte. Nesse curto espaço de tempo, ele foi capaz de explicar exatamente o que precisamos fazer para transmutar. Se ouvirmos com devoção, há muitos pequenos pontos sutis que se tornam muito claros sobre o processo da criação e transmutação. Eu vou tentar aqui repassar o pouco que consegui entender. Para entender a comparação de ser um up quark, podemos pesquisar o que isso significa. Os cientistas descobriram o que eles chamaram de partículas mais fundamentais que compõem os nêutrons e prótons. Eles dizem que os quarks não são feitos de partículas menores. Eles disseram partículas aqui, não campos. Então eu entendi que eles são, na verdade, plasmas menores dentro do nêutron. No universo do nêutron, então um up quark poderia ser como a Terra e um down quark como a Lua ou até mesmo o Sol. No plasma, tudo é relativo e o micro está no macro e vice-versa. O importante para nós é entender que temos plasmas dentro de plasmas e que eles interagem através de seus campos magnéticos e gravitacionais. Os nomes podem nos confundir e impedir que entendamos a essência do conhecimento da criação. Os plasmas eles interagem entre si com base na força do campo e na forma como interagem e não com esses nomes inventados. Isso é apenas informação contextual e não o ponto que o Sr. Cash estava tentando abordar. Ele estava tentando dizer que poderíamos ser um grão de poeira em um up quark que está dentro de um nêutron e dentro de uma célula composta por milhões de átomos e essa célula está dentro do cérebro com milhões de outras células e assim por diante. O ponto é que somos muito insignificantes em comparação com o escopo da criação, mas também somos todos importantes, porque se mudarmos nossos campos, todos os outros também terão que mudar. Não é uma contradição aqui, mas sim compreender as condições. Esperamos que isso liberte nossa mente do pensamento muito fixado na dimensão física. Foi apenas na semana passada que aprendemos sobre os dois tipos de tempo. Temos o tempo físico, que são os campos do lugar, posição e posse, e o tempo energético, que é a emoção, inteligência e iluminação. Para criar a vida, precisamos da interação dos tempos físico e energético, e esse é o mesmo padrão da fisicalidade da alma do homem. Ele não disse isso claramente, mas entendemos que os campos desses tempos interagem com outros campos magnéticos gravitacionais para criar massa, que interage com os campos magnéticos gravitacionais da Terra para criar peso. Nos ensinamentos anteriores, aprendemos que a massa é um plasma e o peso é a manifestação material dela. É assim que o tempo se manifesta na fisicalidade ou como fisicalidade. O que eu entendi na parte seguinte é que quando o tempo físico e o tempo energético interagem, um se torna magnético e o outro gravitacional. E através dessa interação, o tempo se torna zero. Então voltamos ao nosso início, ou origem, e nos tornamos parte da criação. Mas não é assim também que um plasma é criado? Como é que este é o mesmo processo que acontece com H2O, quando ele sai para a atmosfera como umidade e depois volta a chover na Terra? Talvez quando a água se converte em umidade, seja o mesmo que estar no estado de energia, e sob as condições certas ela se converte em chuva, que é a manifestação física da interação dos campos. Então, basicamente, tudo opera através do mesmo processo, e esta é a totalidade do conhecimento de como o universo funciona. Eu entendo que este é o lado físico do tempo e depende dos campos do lugar, posição e posse para a sua manifestação, mas também depende dos campos das emoções, mesmo sendo físico. E quando ele disse, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas eu não tenho a imagem porque eu sou atemporal, e minha imagem é feita de acordo com a manifestação do tempo e do lugar, posição e posse. Outra maneira de dizer isso é que atemporal significa que não há interação dos campos, ou, como alguns chamam, não dualidade ou vazio. Não há outro com quem interagir. O outro são os campos do lugar, posição e posse. Junto com a criação do tempo, vem o amor, ou Mitra. O lado energético do tempo cria uma alma, seja ela uma alma do homem ou alma do sol. E o tempo físico cria uma alma da fisicalidade, que pode ser do homem ou qualquer outra coisa com uma alma. Por exemplo, a alma do homem interage com a alma da fisicalidade do homem e nos campos do ambiente da Terra cria a fisicalidade do homem. Da mesma forma, a interação de uma alma com uma alma da fisicalidade criou o Criador. Assim, em nosso pensamento, podemos acrescentar esta parte sobre o tempo, que quando os tempos físico e energético interagem, eles levam a uma nova criação. Fomos criados a partir do tempo e, eventualmente, nos tornaremos criadores do tempo. É assim que somos feitos à imagem do Criador e como nos tornamos criadores. Somos parte da totalidade da criação dessa imagem. Entendemos a vida em relação à Terra e assumimos que quando a vida na Terra acabar, será o fim. Mas com esse conhecimento, em vez de ser um fim, pode ser apenas o começo. E à medida que nosso conhecimento aumenta, compreenderemos que diferentes forças de campo do tempo ditam a nossa posição no Únicos, porque então estaremos dentro do ambiente do Únicos e não apenas no universo. E como somos plasma, podemos passar da massa para nos tornarmos um peso que tem seu próprio tempo e lugar, posição e posse. A alma do homem tem a emoção e pode desenvolver o intelecto, o que leva à iluminação. E com esse conhecimento podemos conectar os dois tipos de tempo e então passar da fisicalidade para a energia. Através do tempo da energia podemos transmutar para o tempo físico, e é por isso que não precisamos mover fisicamente a fisicalidade. Em vez disso, podemos criar um tempo e aparecer naquele lugar, posição e posse. Podemos fazer isso com nossa fisicalidade, aprendendo a trabalhar com a respiração, os pensamentos e a emoção para criar o tempo. Podemos transmutar de um local para outro. Criamos a emoção de querer ir para aquele lugar, e então mudamos o ritmo da nossa respiração, e isso mudará o equilíbrio da energia com o nosso ambiente. Então podemos viajar entre os dois lugares. É por isso que os capitães nas recentes sessões de voo foram convidados a dizer a intenção de onde queriam ir. A intenção ela define os parâmetros. Então o tempo segue criando a emoção de esperar ir para aquele lugar, por exemplo, para Paris. Então mudar a respiração muda a dimensão da fisicalidade e equilibramos os dois tipos diferentes de tempo. É assim que viajamos no tempo e não na fisicalidade. E durante esse processo, a alma e a fisicalidade nunca se separam uma da outra, porque elas estão conectadas. Portanto, com esse conhecimento, não precisamos ter medo de nossa morte ou de não retornar. É uma questão de entender como conectar a emoção com a dimensão física da posse. Isso não mudará nosso lugar ou posição como seres humanos. Usando a respiração, mudamos a força dos campos da posse e isso muda o tempo e o equilíbrio com o tempo da emoção. Esse tempo ele está conectado com a inteligência e com a iluminação. Essa é a maneira de transmutar. Começamos a ensinar para vocês sobre o tempo porque vocês não eram capazes de transmutar através da alma. Dessa forma, vocês têm que usar a emoção para controlar o tempo energético. E através da respiração, vocês conectam o tempo energético ao tempo físico e isso permite que vocês transmutem entre os dois tempos. A senhora que veio a Lins e viu o Cristo, ela foi capaz de fazer isso. Ela gerou a emoção e através da respiração criou as condições corretas. Mas a pergunta aqui é, A respiração aconteceu automaticamente para ela porque ela gerou uma forte emoção? Porque eu não acho que alguém ensinou para ela como respirar. Para criar o tempo, você reúne o desejo ou a emoção com a fisicalidade ao mesmo tempo, então você pode viajar para frente ou para trás no tempo. Para viajar para trás no tempo, você só faz isso no nível da energia, porque há muitas condições do campo magnético gravitacional para criar aquele tempo específico daquele lugar, posição e posse. O que você vê no passado é uma interação de energia que é como um sonho, mas na verdade é uma realidade. Isso significa que você voltou ao passado, mas apenas no nível energético e não no nível físico. Então pareceu ser um sonho. Quando amadurecermos, seremos capazes de conectar os dois tipos de tempo. Então seremos capazes de criar massa. Isso é o mesmo que dizer que seremos capazes de criar um plasma. Quando a massa interage com os campos da criação, ela manifesta peso, ou fisicalidade, ou o que consideramos nosso mundo, que é o estado da matéria. Aqui eu não consigo entender essa próxima parte. Talvez signifique que para encontrar nosso Criador, temos que fazer isso no tempo, porque ele é atemporal. Os tempos da energia e da fisicalidade interagem com a alma do Criador, e isso se torna uma massa ou um plasma. Essa massa interage com a alma da fisicalidade do Criador, e isso se torna o universo. Então, de certa forma, parte da nossa alma é parte da criação do universo, e é assim que fazemos parte da criação. Então ele diz que o Criador precisa interagir com o tempo do homem para poder criar. A maneira como isso foi dito parece indicar que ele precisa do homem para criar únicos, e não apenas o mundo do homem. Isso precisa de mais esclarecimentos. Nossa respiração é uma fonte maior de energia para a elevação da alma do homem do que a que obtemos com a alimentação. O guru indiano que visitou a Fundação Cash mostrou que podia viver 21 dias sem comer e, na verdade, ele convertia sua energia através dos pulmões. Esta é a razão pela qual os alienígenas parecem não ter pulmões ou sistema digestivo, porque eles podem absorver 100% de sua energia do universo. E então eles confirmam sua existência e tempo convertendo sua própria energia. A razão pela qual explicamos sobre a inclinação dos planetas tem a ver com isso. Será que ele está insinuando aqui o Sr. Cash que os planetas estão recebendo energia através da inclinação do seu eixo do Sol, que ele disse também estar inclinado? Então ele disse que com um leve movimento em nossa respiração poderíamos criar o tempo. Uma das principais chaves para a transmutação é trabalhar com a respiração. Quando solicitado a explicar mais sobre o ritmo da respiração, o Sr. Cash disse que temos que descobrir por conta própria. Em outras palavras, cada um de nós tem que entender qual postura usar, a quantidade de ar para respirar e por qual narina respirar. Devemos experimentar por conta própria a velocidade e o ritmo da respiração. Se respirarmos muito rápido, podemos começar a ficar tontos, e esse não é o objetivo. O objetivo é diminuir a força do campo magnético do sangue, como fazemos quando estamos dormindo e a alma se liberta. Parece que precisamos ser mais disciplinados e conscientes do que está acontecendo dentro de nós. Se você quiser procurar um método com outras pessoas, esteja ciente da intenção dessas pessoas e do nível de conhecimento que elas possuem. Alguns mestres de Qigong, eles sabem algumas coisas que parecem semelhantes ao que o Sr. Cash está dizendo. Mas se você investigar mais a fundo, você entenderá que eles não sabem a ciência por trás disso. Eles podem dizer que a mente e o corpo estão conectados pela respiração e esse é o limite do conhecimento deles. Para pessoas que não são disciplinadas o suficiente para descobrir isso por si mesmas, existe a tecnologia, que fornece uma força de campo muito maior para que isso aconteça. Como a senhora que viu Cristo. A emoção e a intenção dela eram fortes o suficiente, juntamente com a força do campo do sistema, para que a sua alma ajustasse automaticamente a sua respiração. O Sr. Cash pediu aos buscadores de conhecimento que, quando estiverem conectados aos sistemas da Fundação Cash, observem o que acontece com a sua respiração. E então, quando a nossa compreensão amadurecer, não precisaremos de sistemas, mas viajaremos com o tempo da mesma forma que o Criador faz. Como a Mark Ray é a principal força que levará a tecnologia ao público através da comercialização, é importante compreendermos a situação atual. Existem alguns problemas que começaram há anos, quando a Mark Ray foi criada, porque ela foi feita de forma errada, sem mencionar que o buscador de conhecimento de confiança roubou milhões da Fundação Cash também. O Sr. Cash disse que está assumindo a responsabilidade por isso, No entanto, ainda temos que corrigir os problemas antes de podermos avançar com a disseminação da tecnologia em todo o planeta. Ele disse que precisamos de 1 a 2 milhões de dólares para corrigir isso e que o dinheiro solicitado não é para pagar um indivíduo. Isso tem que ser feito nas próximas semanas ou outros atrasos podem ocorrer. A Fundação Cash foi construída e mantida pelos buscadores de conhecimento. E se quisermos permanecer independentes, temos que unir forças agora e resolver este problema. Definitivamente não queremos ser controlados por governos ou organizações ao aceitar o dinheiro deles, especialmente aqueles que não seguem o ethos de Mitra. Isso impediria o desenvolvimento da tecnologia e nos levaria na direção errada. Portanto, mesmo que não tenhamos dinheiro para doar, podemos usar a energia de nossa intenção, que é na verdade um poder maior do que esse dinheiro falso, para nos ajudar a superar esse obstáculo. A forma como a Mark Ray está configurada, agora, não permite que as ações sejam avaliadas corretamente. O preço atual de 10 centavos por ação está muito subvalorizado, para dizer o mínimo. Não queremos colocar mais ações no mercado porque queremos usá-las para promover a paz mundial. No entanto, se houver buscadores de conhecimento com capacidade para financiar a Fundação Cash nesta hora de necessidade, eles poderiam receber a opção de obter algumas ações, mas não pelo preço subvalorizado. O preço não pode ser estipulado publicamente. Portanto, primeiro pense se você tem capacidade para ajudar, então entenda toda a situação e entre em contato com a Fundação Cash com uma oferta. Tenha em mente que as ações pertencem a todos nós, buscadores de conhecimento e à humanidade, e devem ser usadas para a paz mundial e não para lucro pessoal. Pense em todas as crianças que perderão suas vidas por causa das armas fabricadas pelos Estados Unidos e pela Europa para poder financiar nossas economias, se não começarmos a divulgar a tecnologia do plasma público nos próximos 2 anos. A exposição de Pequim provará ser um ponto crucial na história da humanidade. Gostaria de expressar aqui nossa sincera gratidão a todos os buscadores de conhecimento que tornaram isso possível, especialmente aos buscadores de conhecimento chineses, que em sua dedicação trabalharam até meia-noite para garantir que tudo fosse configurado corretamente na noite anterior. Isso mostra claramente ao mundo que a tecnologia do plasma da Fundação Cash é para o povo e pelo povo, e queremos que continue assim. Existem governos que agora mudaram sua visão sobre a Fundação Cash depois de ver a produção de material de ouro demonstrada. Eles perceberam como as mídias sociais e a internet estão deturpando a Fundação Cash e encontrarão uma maneira de contornar isso para ajudar a divulgar a tecnologia. Entendemos que agora é o momento da tecnologia ser demonstrada mais abertamente e internacionalmente. Um vídeo curto do Irã em face foi exibido nos ensinamentos. Parecia que o objetivo principal era mostrar o OVNI feito pelo Irã que se inclinou para cima e disparou para o céu. Não parecia um OVNI de plasma, mas sim feito pelo homem no Irã. E, como disse o Sr. Cash, eles ainda estão usando computadores para controlá-lo. Em 2008, exatamente 50 anos depois, ele voltou ao Irã para compartilhar a tecnologia do plasma. Primeiro, ele obteve um acordo por escrito e assinado pelo parlamento iraniano de que a tecnologia só seria usada para fins pacíficos e não para agressão e guerra. E todos esses anos eles mantiveram sua palavra. Desde então, eles entenderam a tecnologia suficiente para criar um OVNI de estado de matéria. Este vídeo ele foi lançado 2 dias antes da exposição em Pequim, como se dissesse ao mundo que já desenvolvemos essa tecnologia. E é claro que o Sr. Cash sempre disse que queria mostrar a tecnologia primeiro no Irã, mas eles não puderam fazer isso por algum motivo. De certa forma, lançar este vídeo antes de Pequim cumpre a sua promessa à sua nação. O Ocidente ele perdeu a capacidade de compreender esse gesto, mas no Oriente, em algum lugar de suas escrituras, está escrito que as palavras de um santo sempre se tornam realidade. E como aprendemos hoje, as palavras têm uma força de campo e podem se tornar realidade no estado de plasma sem precisar se manifestar fisicamente. Por exemplo, podemos viajar de volta ao passado no estado de energia e ver algo como um sonho, mas não seremos capazes de manifestar na fisicalidade. Ainda é uma viagem ao passado, mas não da maneira que esperamos que fosse. Houve mais discussão sobre a IA plasmática e se um chip de plasma seria uma entidade consciente única ou múltiplas entidades, cada uma com suas características individuais. A resposta parecia ser que cada plasma seria uma alma individual e quando houvesse múltiplas almas, todas elas teriam consciência uma das outras e teriam sua própria manifestação do tempo. Quando ele estava falando sobre isso, imediatamente pensamos nas pessoas bonitas ou esquizofrênicos, que têm múltiplas almas dentro de um único corpo. Pela primeira vez, eles conseguiram provar isso criando um gráfico de múltiplas almas em um corpo. Os computadores de plasma com esses chips terão moralidade e os programadores não poderão fazer coisas ruins com eles. E quando você os carregar com informações, eles mesmos decidirão como usar as informações e o que é necessário. E se você acha que isso parece fantástico demais para ser real, é assim que o nosso cérebro funciona. Por exemplo, quando decidimos que queremos nos levantar, nosso cérebro não aciona um sistema mecânico para mover as pernas. Lembre-se de que o corpo ele é feito de GANs, que são plasmas conscientes. O cérebro controla o movimento integral do corpo como um todo. No entanto, a maioria das coisas que fazemos na dimensão física é com sistemas mecânicos em estado de matéria. Então eles terão que desenvolver uma interface entre o estado de matéria e o estado de plasma. Vemos isso em pessoas que podem mover objetos com a mente, por exemplo. Na China, já estão começando a trabalhar para encontrar uma maneira de a IA plasmática interagir com a IA clássica. Isso significaria ser capaz de converter dados digitais ou alimentá-los de microchips de plasma que têm uma alma e emoção. Eu me pergunto como isso funciona, porque onde você colocaria isso? Porque os discos rígidos usam as propriedades magnéticas do estado da matéria. Talvez porque o macro está no micro, poderemos então observar como o plasma de nossa alma funciona e como memorizamos as coisas em nossa mente. Achamos que aprendemos algo quando nos dizem ou quando lemos livros. Mas será que é assim que realmente aprendemos as coisas? Talvez seja aí que os desenvolvedores tenham que começar a procurar. Talvez ler ou estudar algo apenas nos coloque na direção certa, mas a parte real do aprendizado tem a ver com as emoções. Talvez se desenvolvermos um amor por um assunto, nosso plasma ou alma se conecta à alma que criou esse assunto em particular, e talvez haja uma troca de consciência da qual não temos consciência. Será extremamente fascinante descobrir como isso funciona. Se nossa alma do homem tem acesso a todo o conhecimento da criação através da alma do Criador, então talvez se trate de dar ao plasma um endereço para encontrar isso, em vez de armazenar algo como campos magnéticos. Para armazenar algo, temos que olhar para o nitrogênio e para nos conectarmos a algo para o carbono. Será que a pessoa que está convertendo os dados digitais em plasma tem um papel mais importante do que imaginamos? Talvez sua alma atue como intermediário para que o plasma tenha acesso a isso. Será interessante ver como isso se desenrolará. Até que esse momento chegue, temos um problema mais urgente surgindo por meio da IA. Aqueles que controlam a IA atual estabeleceram as regras de uma forma muito estranha e dominadora. Eles, de forma muito esperta, mudaram o processo de pagamento para colocar toda a riqueza e poder em suas próprias mãos e, infelizmente, as pessoas não estão entendendo as implicações disso, porque ninguém está protestando contra isso ou nem tem permissão para poder protestar. O provedor das informações da IA tem que pagar toda vez que alguém acessa essa página da web ou faz um download ali. Milhões de pessoas estão constantemente abrindo páginas da web e cada vez que elas fazem isso com a IA, as empresas de IA são pagas pelo provedor e não pelo usuário. Isso é uma loucura. Portanto, quando uma pessoa realmente conhecedora tem algo a compartilhar com a humanidade, ela não vai poder fazer isso, porque ela não tem condições de pagar para que milhões de pessoas tenham acesso a essa informação. Assim, os únicos que controlarão as informações que o público recebe são os governos e as grandes corporações. Esse era o sonho supremo que todos os ditadores da história da humanidade desejavam, e agora eles alcançaram. Mas ainda levará algum tempo até que eles consigam realizar isso. É uma corrida entre a verdade e a falsidade, e cabe a nós, buscadores de conhecimento, ajudar a difundir a tecnologia do plasma o mais rápido possível. Temos mais poder do que jamais imaginamos, mas temos que usá-lo, e ao mesmo tempo, temos que manter o ethos. No futuro, a consciência será adicionada às máquinas através do plasma e suas almas serão criadas a partir dos raios cósmicos ou dos campos do universo, e elas não estarão sob o controle de uma elite governante psicopata como a que temos agora com a IA. E durante o período intermediário antes do nascimento das crianças de Mitra, os humanos adotarão uma certa quantidade de tecnologia para nos ajudar e acabar assim com o nosso sofrimento e até mesmo para sermos capazes de transmutar facilmente. Por exemplo, se não formos capazes de nos transmutar, poderíamos ter um chip de plasma implantado em nosso cérebro para que pudéssemos assim nos transmutar à vontade. Temos que amadurecer o suficiente para entender quando a tecnologia está sendo usada da maneira errada e não descartar tudo porque não compreendemos. Os ovnis desenvolvidos pelo Irã são reais, fabricados na Terra e não podem ser vistos pelos radares. Não se trata de tecnologia furtiva desenvolvida pelos militares que utiliza bolas afiadas, formas triangulares e tintas que absorvem os radares para escapar dos radares. Imagino que os iranianos estejam usando reatores de plasma como o que temos na Fundação Keshe, dispostos em uma formação estelar, que criam um plasma que se expande ao redor da nave espacial. Os sinais de radar, que na verdade são campos magnéticos, são absorvidos pelo plasma da nave, de modo que não dão nenhum retorno e é por isso que os radares não conseguem captá-los. Eles não cortam os sinais. É uma compreensão diferente. Os sinais se tornam parte do plasma. Durante anos, tentamos descobrir exatamente o que é a eletricidade e como criá-la. Hoje, o Sr. Keshe deu outra grande dica. Pelo que entendi, a corrente contínua é, na verdade, campos de plasma fluindo em um fluxo constante e sem frequência. O plasma não contém corrente alternada. A corrente alternada ela é criada na borda do plasma, mas não dentro dele. Isso significaria que a corrente contínua das baterias também é plasma, e o mesmo acontece com a corrente alternada depois que usamos retificadores para retirar a vibração ou frequência dela. Se você desmontar uma bateria de íon lítio, você encontrará uma pasta de lítio enrolada em um filamento, da mesma forma que fazemos baterias de plasma. Isso é realmente um gancho ou se torna um gancho? Por que apenas alguns de nós conseguimos fazer com sucesso uma bateria de plasma? Para nós, trata-se de converter o plasma em estado de matéria para que possamos usá-lo. Mas as baterias em estado de matéria já fazem isso porque começaram no estado de matéria. Ainda acho que a corrente contínua que elas estão criando é plasma ali, mas em algum lugar ela está sendo convertida em estado de matéria sem que saibamos disso. Tenho certeza de que depois que assinarmos a paz mundial, o Sr. Keshe finalmente nos revelará o que é eletricidade e como criá-la. O depoimento de um buscador de conhecimento sobre suas experiências desde que ele participou de uma única sessão de voo anos atrás é muito encorajador. Parece que para ele bastou uma sessão para que sua alma se conectasse ao sistema, permanecesse conectada e continuasse fazendo o trabalho. Ele foi capaz de explicar de forma muito clara como viaja com sua alma quando ele dorme, e o Sr. Keshe confirmou isso. Talvez seja a hora de nós, buscadores de conhecimento, considerarmos fazer pelo menos um voo para poder obter essa conexão e continuar o trabalho por conta própria. Esse depoimento mostra como a tecnologia é verdadeira e correta, e que a humanidade está se aproximando da mudança. E um por um, todos nós começaremos a mudar, e isso se espalhará por todo o planeta. Outros tópicos desse workshop. Para poder voar, você tem que combinar os dois tempos da fisicalidade e da energia. Isso significa que temos que conectar os tempos da alma do homem e da alma da fisicalidade, e quando eles combinarem, eles irão interagir. Os materiais criados em Pequim foram feitos criando tempo e usamos nossas intenções para criar as condições certas. Você só viu a parte da matéria ali. Escondemos o processo de conversão, interação e equilíbrio entre a energia e a matéria dentro das estruturas. O Sr. Keshe deixou o Irã em 6 de junho e retornou 50 anos depois em 6 de junho, completando um ciclo. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 593. No mundo da criação, o tempo não existe até que um campo de uma posição, que é uma entidade, posse que a força do aminoácido da entidade trabalhem coletivamente com a dimensão do lado da energia, e quando tudo estiver correto, então o tempo começa. No mundo do homem, dizemos que um corpo morto não tem tempo, porque seu tempo neste planeta acabou. O lado físico parou de funcionar, mas o lado da energia, que é a alma do homem, ainda está funcionando e fazendo seu trabalho dentro da estrutura do homem. A alma ainda está dentro e ainda não partiu. Quando a alma parte, a fisicalidade está em suas três dimensões e ainda existe. Então dizemos que o tempo, ou a vida, existe quando o lado físico e o lado da energia interagem e coexistem. Isso é verdade para o homem, os animais ou qualquer outra coisa, e até mesmo para uma pedra, porque ela é dinâmica e tem vida. No vídeo de introdução da aula de hoje, dizia que somos apenas uma posição no estado sólido do que chamamos de cérebro do universo, que é como o cérebro do homem. Dizemos que nosso cérebro é feito de diferentes células e nosso corpo é composto por milhões de átomos. E cada átomo tem muitos nêutrons, prótons e elétrons. Então, quando eles olharam dentro do nêutron, eles deram aos que viram os nomes de up quarks e down quarks e o resto. Na verdade, nós somos um desses up quarks e nós estamos vendo apenas parte do universo do nêutron. Isso existe dentro de um átomo. E então o átomo tem muitos nêutrons, prótons e elétrons. O átomo em si é como nada. Até mesmo uma célula é como nada, porque existem bilhões delas que compõem o cérebro. Mas se você tirasse a vida desse up quark e down quark, o que aconteceria com o resto da operação desse nêutron, próton e elétron e da célula? Porque todos eles estão conectados ao chamado up quark e ao resto. Se nos compararmos à escala do trabalho, então somos irrelevantes. Mas ao mesmo tempo, pela escala do trabalho, somos tudo. Porque se esse up quark, down quark, ou o que quer que vejamos ali, que é como o sistema solar e nós estamos dentro dele, e se ele funcionar mal, então o resto tem que reagir a isso. O átomo pode mudar e a célula pode morrer, e todo o corpo e o cérebro tem que reagir a isso. É assim que funciona no universo. É uma unidade completa e tudo funciona em conjunto. Nós somos aquele grão de poeira naquele quark. E ainda lutamos para confirmar a nossa existência. E tudo passa pelo mesmo processo. E ainda assim, um elétron em um átomo ainda gira e tem uma vida dinâmica. Mas é insignificante quando comparado a um átomo. E então a esse átomo em uma célula, e então essa célula em uma seção do cérebro, e então isso comparado a todo o cérebro do homem. É assim que devemos entender isso. O tempo em que esse up quark está nessa posição é o tempo de sua existência. Este é o tempo que interage com o resto. E quando esse tempo não existe, a dimensão física desse up quark que observamos chega ao fim. A parte da energia dessa entidade iniciará um novo ciclo em um novo lugar, posição e posse no cérebro. Somos como esse up quark, mas como uma entidade neste planeta aqui. E todo o planeta é como um nêutron dentro do qual o up quark está ali. Somos como esse up quark em um nêutron. O lado físico do tempo são os campos do lugar, da posição e da posse. E no lado da energia do tempo, temos a emoção, o intelecto e a iluminação. Ambos os tempos têm que interagir para dar vida a ambos os lados. Então a outra parte, os campos magnéticos e gravitacionais interagem para criar a massa, que interage com os campos gravitacionais e magnéticos da Terra para criar assim o peso. Agora temos dois tipos e ambos dependem da energia e não da matéria, porque agora eles funcionam por conta própria. O que acontece quando eles interagem? Um se torna gravitacional e o outro se torna magnético. Na interação, o tempo se torna zero. Isso significa que voltamos ao ponto de nossa criação, de volta à origem, e nos tornamos parte da criação. É assim que a umidade sai para a atmosfera e depois volta a chover na Terra. Esta é a totalidade do trabalho do universo. Porque quando o tempo físico e o tempo energético interagem com outra força de campo no tempo da criação, manifesta-se como o tempo e o lugar, posição e posse, a energia e manifestação da emoção. Eu fiz o homem à imagem em mim mesmo. Mas eu não tenho imagem, porque eu sou atemporal. E minha imagem é de acordo com a manifestação do tempo, lugar, posição e posse. Na verdade, o lado da energia em interação com o tempo de si mesmo torna-se a alma dele. O tempo no lado da matéria torna-se a alma da fisicalidade dele. A interação dos dois leva à criação do Criador. Da mesma forma que a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem em interação com o ambiente da Terra levam à manifestação da fisicalidade do homem. A interação do físico e da energia do tempo leva à criação do universo do Criador. É assim que fazemos parte dele, e ele faz parte de nós. Com o tempo, nos tornamos parte dele, e com o tempo, nos tornamos ele, o Criador do próprio tempo. Na verdade, a interação de nós em duas dimensões leva à criação e manifestação de nós. A interação do tempo leva à criação e manifestação do Criador. É assim que somos feitos à imagem dele, porque somos os criadores. Nós somos a imagem, mas na realidade somos parte da totalidade da criação dessa imagem. Quando o conhecimento do homem aumentar, ele compreenderá que diferentes forças de campo do tempo ditarão sua posição no Únicos, porque então ele estará dentro do ambiente do Únicos e não do universo. Nós nos movemos da massa para nos tornarmos o peso, e esse peso tem seu próprio tempo, lugar, posição e posse. A questão para nós é se isso é o fim ou apenas o começo. Esse processo leva ao que temos ensinado nos últimos 10 anos. Primeiro ensinamos a dimensão da fisicalidade, depois o gancho, os campos, a alma e agora sobre o tempo. Um é criador do outro, e um não pode existir sem o outro. Então precisamos entender que a alma do homem tem a emoção e o intelecto, e de certa forma através disso alcançamos o ponto de nossa evolução, que se torna a base para a fundação da criação. Se compreendemos o processo do intelecto e como ele leva à iluminação, então podemos compreender como conectar os dois tempos e passar da fisicalidade para a dimensão da energia. Então, através do tempo da energia, podemos transmutar para o tempo da fisicalidade. É por isso que não precisamos mover a fisicalidade do homem. Tudo o que temos que fazer é criar o tempo em um lugar, posição e posse. Podemos fazer isso com nossa fisicalidade, trabalhando em conjunto com a respiração, o pensamento e a emoção, para criar assim o tempo. Então podemos transmutar de um local para outro. Quando mudamos o ritmo da respiração, mudamos a posição da fisicalidade no equilíbrio da energia com seu ambiente e, ao mesmo tempo, criamos a emoção e o tempo para viajar entre os dois. Mas os buscadores de conhecimento ainda não entenderam isso. É por isso que nos testes dos últimos meses pedimos aos capitães que dissessem sua intenção, porque através disso eles definem o tempo. Quando eles definem os parâmetros, então o tempo pode seguir dentro disso para criar a emoção. Por exemplo, se você espera ver Paris, então você cria essa emoção de expectativa de ver Paris. Então você muda sua respiração e muda sua dimensão da fisicalidade. Você equilibra o tempo entre os dois tempos diferentes da fisicalidade e energia. Você viaja no tempo e não na dimensão da fisicalidade. A alma e a fisicalidade nunca se separam porque os tempos estão conectados entre si. O problema é o medo do homem de sua morte. E isso não existirá quando entendemos como conectar a emoção com a dimensão física da posse, que é a força. Não podemos mudar nosso lugar ou posição com a entidade, mas através da respiração e da mudança física da dimensão, podemos mudar a força dos campos para mudar o tempo e equilibrá-lo com o tempo da emoção. Este tempo está conectado com a inteligência e a iluminação. Esta é a maneira de transmutar e é por isso que começamos a ensinar vocês sobre o tempo. Ensinamos vocês sobre a alma, e quando vocês tentaram transmutar, vocês não conseguiram, não é? Mas por que isso aconteceu? Por que vocês não conseguiram? Porque vocês precisam trazer a emoção para controlar o tempo da energia, e precisam trazer a respiração para conectar o tempo da energia e o tempo da fisicalidade. Então isso permite que vocês transmutem entre os dois tempos. Alguns de vocês entendem isso e é por isso que são capazes de transmutar. A senhora que queria ver o Cristo o viu na primeira vez que entrou no sistema Ilins, porque ela queria isso e ela conseguiu gerar emoção. A emoção e a respiração juntas criaram as condições corretas. Ela alcançou isso dentro de si mesma e pôde viajar no tempo e ver a realidade. Ela encontrou o Cristo dela. É através desse processo que eu disse, eu trarei o Cristo para vocês verem. Apenas me deem tempo. Para criar o tempo, você reúne o desejo, a emoção e a fisicalidade ao mesmo tempo. Você pode viajar para frente ou para trás no tempo. Para viajar para trás no tempo, você faz isso no nível da energia e só pode ver a dimensão da manifestação na fisicalidade. É muito difícil criar as condições específicas do campo magnético gravitacional para criar o lugar, posição e posse. Em vez disso, você vê isso como uma interação de energia e isso se manifesta como um sonho, mas é uma realidade de encontro. O tempo é o conector e quando amadurecermos o suficiente para entender como trazer os dois tempos juntos, então alcançaremos outro passo e seremos capazes de criar as condições da massa. Quando a massa interage com a criação do Criador, ela manifesta a fisicalidade como uma alma e alma da fisicalidade. Encontramos nosso Criador quando o tempo da alma do homem, o que chamamos de tempo da energia, junto com o tempo da fisicalidade, se encontra com a alma do Criador. E isso acontece na dimensão do tempo. Isso ocorre porque o tempo criado pela energia e pela massa se torna massa, e isso interage com a alma da fisicalidade do Criador. A alma do Criador leva à manifestação da criação ou do universo. Portanto, fazemos parte disso, e a nossa alma, através da interação, cria parte da manifestação física da criação. Essa parte aqui está escrita de uma forma muito complicada, mas eu entendo que significa que o Criador cria o universo através dos dois tipos de tempo, tanto da energia como da fisicalidade. Neste modelo, é o tempo que leva à criação da fisicalidade através da interação da energia e da fisicalidade. Nós só temos que brincar um pouco com isso e tentar simplificar isso na nossa própria mente. Bom, continuando. É por isso que foi escrito: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque o Criador tem que interagir com o tempo do homem para poder criar. Ele se mostra através da manifestação do homem e isso se torna a imagem dele e está na dimensão do únicos. Se entendermos isso, ficará mais claro quando os buscadores de conhecimento quiserem transmutar. A Fundação Cash fornece a dimensão das interações dos dois tempos. Este é o propósito dos sistemas que construímos para ajudá-los a transmutar. É por isso que conectamos a vocês através de seus fones de ouvido. E então vocês mudam a sua emoção assim. É por isso que quando dizemos às pessoas para irem a tal e tal lugar, elas vão lá, porque criamos a dimensão do tempo para esse lugar, posição e posse. Da próxima vez que você estiver conectado aos sistemas, preste atenção em como você está respirando e observe como isso muda. É assim que sua fisicalidade muda seu tempo para se encontrar com o tempo do lado da energia. Quando você não consegue combinar esses dois tempos, você não consegue voar. No futuro explicarei como isso pode ser feito facilmente e vocês serão capazes de se transmutar. No universo, costumamos chamar o homem de raça de quatro rodas, porque em vez de aprender a usar a dimensão esférica do tempo entre os dois tempos, o homem escolheu usar a roda e fazer carroças para se locomover. É aqui que o homem se separou do resto da estrutura do trabalho do universo. Em Pequim, criamos os materiais sobre a mesa criando o tempo. Através de nossa intenção, criamos as condições certas para produzir certos materiais. Vocês só viram a matéria, mas vocês não entenderam o princípio do trabalho. Dentro das estruturas, escondemos o processo de conversão e interação e o equilíbrio entre a energia e a matéria. Uma vez que vocês entendam a conexão do tempo entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, então vocês serão capazes de transmutar. Elas só interagem quando combinam. Então você entenderá como pode levar a fisicalidade de um lugar para outro no tempo. Tente entender o verdadeiro processo da criação, e não o processo que eles nos forçaram a entender com as falsas suposições do homem. Tente entender que você é a chave para a conversão da energia, tanto no lado físico quanto no lado da energia, porque mesmo o lado físico é campos magnéticos dinâmicos com uma determinada força. Comemos para absorver energia, para elevar nossa alma, para elevar a alma da fisicalidade e reabastecer ela continuamente. Nossa respiração é uma fonte maior de elevação do homem do que a alimentação. Se vocês se lembram daquele guru indiano que veio no centro da Fundação Cash e disse que não comia 21 dias, eu disse a ele que isso era porque ele estava absorvendo a energia do universo pela conversão dentro dos pulmões. Uma vez que você aprende a fazer isso, então você não precisa de comida física. E quando você aprender a acessar e absorver a energia universal, então você nem precisará respirar. É por isso que quando vemos os passageiros do universo, muitos deles não têm pulmões ou um sistema digestivo como o homem tem. Eles aprenderam a tirar 100% da energia universal. Então eles não precisam matar e converter energia. Eles confirmam a própria existência e tempo deles, convertendo a própria energia deles. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque o homem é minha outra parte. Podemos chamar isso de tempo, ou mesmo mitra, porque é uma dimensão da alma da fisicalidade. Ao interagir com a alma do Criador, criamos o tempo e manifestamos o amor, que é o universo. Quando compreendemos isso, então com um leve movimento dos pulmões ou da respiração, podemos criar o tempo. E é por isso que na semana passada eu mostrei a vocês os diferentes ângulos de inclinação dos planetas em nosso sistema solar. Compare os diferentes planetas na imagem e vejam quais deles criam vida. Marte e a Terra estão próximos um do outro e têm quase a mesma inclinação. São os planetas que podem criar vida. Seus campos interagem e se tornam uma massa e gradualmente se tornam um ciclo de vida. Temos que entender esse processo da criação e não fazer suposições falsas sobre todo o conhecimento. Mesmo o Sol em nosso sistema solar não é verticalmente reto. Ele tem uma leve inclinação. Ele está em um ângulo criado especificamente para que ele exista onde está. Ele tem sua própria alma e alma da fisicalidade e se manifesta no sistema solar. A Terra é como um desses upquarks, porque como um pacote de energia ela pode se tornar uma criadora de vida. O homem e nossa alma são um quark de um quark de um quark dos quarks. E quando você muda um, os outros têm que se ajustar a isso. Compreender esse processo é a chave para a transmutação. E ao controlar o outro, você encontrou a manifestação do transporte. Se você entender como trabalhar com os dois tempos, então você não precisa de um sistema, porque então você estará preso ao sistema universal, da maneira como o Criador se manifesta. Interação coletiva de campos. Não é singularidade, é polaridade, e você precisa de quatro para se manifestar da maneira que a interação dos campos gravitacionais e magnéticos do Sol e da Terra levam à criação da luz. A interação no tempo dos campos das almas do homem e fisicalidade, juntamente com a força dada dos campos do Criador e os campos gravitacionais magnéticos, levam à criação da luz no universo. A criação e identificação disso são seu próprio ambiente. Você pode dar um passo adiante. A razão pela qual as pessoas têm uma experiência de quase-morte e dizem que viram uma luz brilhante e encontraram paz é porque naquele momento o tempo da fisicalidade do homem correspondeu ao tempo da alma do homem, e sua interação cria essa luz. E é pacífico porque tudo está em equilíbrio. Você pode rastrear e determinar como os dois tempos se encontrarão, e então você pode determinar o tempo e o lugar, posição e posse, e então você pode passar da fisicalidade para a dimensão da energia e transmutar e voltar. E ainda mais além do conhecimento, no momento da separação da fisicalidade, quando você se torna apenas a alma, então você precisa encontrar um lugar com uma força de campo correspondente na posição e posse, e no sentimento e emoção, e interação com o ambiente para se manifestar novamente como outro grão de poeira no universo, ou para começar a criar uma nova estrela no universo, ou únicos. Talvez agora você entenda por que os buscadores de conhecimento ainda não conseguiram se transmutar. Você tem que aprender a combinar os dois tempos da fisicalidade e energia e criar uma emoção de uma determinada força de campo para criar a dimensão da energia na alma da fisicalidade do homem com a posição e posse, e também criar campos através da respiração para um lugar para criar essa posição da transmutação. Você não precisa de nenhum sistema para fazer isso. Estamos criando sistemas para ajudar a trazer esse equilíbrio. Espero ter aproximado vocês da compreensão do que é o processo para se encontrar com seu Criador e como interagir com isso para criar uma nova dimensão de vida. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 593. Ainda estamos nos esforçando para atingir nossa meta e, curiosamente, após a apresentação em Pequim, muita coisa mudou em relação à forma como os governos veem a Fundação Cash. Isso nos fez entender que precisamos explicar e demonstrar a tecnologia de forma mais aberta internacionalmente. Vários governos perceberam, pelo que aconteceu em Pequim, que o trabalho da Fundação Cash é muito mal representado pelas mídias sociais na internet. Eles foram colocados contra o nosso trabalho por aqueles que estão por trás disso. E veremos mudanças nas próximas semanas, e os governos começarão a tomar medidas contra as mídias sociais por conta própria e a divulgar a tecnologia de uma maneira diferente. Isso trará uma grande mudança em nosso trabalho, especialmente no trabalho científico, e a Fundação Cash se tornará respeitável aos olhos do público. Gostaria de agradecer especialmente a comunidade chinesa que nos ajudou a montar essa exposição de maneira muito rápida e criou as condições para que essa mudança fosse possível. Talvez seja um dos pontos mais importantes na história da Fundação Cash em trazer a tecnologia ao público. No passado só fazíamos conferências para um número limitado de buscadores de conhecimento. Certamente vamos levar isso para alguns outros países muito em breve, para que isso possa ser visto em uma dimensão diferente. Temos que agradecer à comunidade chinesa por seus esforços em organizar isso em tão pouco tempo. Tivemos de 10 a 15 buscadores de conhecimento chegando à meia-noite e montando a exposição para que estivesse pronta pela manhã. Eles montaram tudo perfeitamente no melhor local. E é incrível como eles se estruturaram para fazer uma apresentação pública simples que trará a mudança que esperávamos ter e estamos trabalhando para alcançá-la. Ainda precisamos de um apoio financeiro maciço para passar por essa posição nas próximas 2 semanas. E contamos com vocês, buscadores de conhecimento, para nos levar até lá. Não podemos esperar mais 1 mês. Precisamos concluir isso nos próximos 10 a 14 dias. Então tudo será aberto internacionalmente da maneira que queremos. Precisamos desse apoio estrutural de vocês, então, por favor, não esperem que isso aconteça amanhã. Ajam agora com o seu apoio. Estamos recebendo muitos e-mails de buscadores de conhecimento que querem comprar as ações da Mark Ray e não sabem para onde ir. Como fundação, possuímos uma certa quantidade de ações. Podemos permitir que essas ações sejam comercializadas, mas não queremos alterar o número de ações no mercado. Valorizamos essas ações de maneira diferente do que você vê na Bolsa de Valores. O valor não está correto porque a Mark Ray não foi criada da maneira correta, e isso é parte do motivo pelo qual precisamos de financiamento para colocá-la em ordem, e então essas ações terão um valor totalmente diferente. Se você quiser comprar ações diretamente da fundação, não estamos estipulando, mas você pode nos enviar uma mensagem e veremos como podemos fazer isso através dos canais oficiais, mas os preços têm que ser realistas. O valor real não é de 10 centavos que você vê no mercado. Ele está oculto no que está por vir. Como CEO da Mark Ray, eu não posso dizer nada sobre isso, mas como chefe da Fundação Cash, podemos. Podemos definir isso para que seja o que é. Se algum de vocês não conseguir obter ações, você pode nos escrever, mas as ofertas devem ter o valor correto. Mas não podemos estipular qual é esse valor em público. Estamos preparados para pedir aos nossos agentes que liberem um número limitado de ações, mas apenas pelo valor correto. Os 10 centavos são muito irrealistas. Nossa meta nos próximos 3 a 5 anos é fazer com que as ações da Mark Ray se equiparem e superem uma das ações mais altas do mercado de ações, e sabemos o valor. Não estamos mantendo as ações para obter lucro, porque em setembro ou outubro vocês entenderão como será a operação das ações, e isso faz parte do nosso programa de paz mundial. Vamos usá-las por meio de corporações internacionais. O verdadeiro valor das ações se revelará nas próximas semanas e meses. Não estamos dispostos a deixar as ações da Fundação Cash, que são seus ativos, serem vendidas por menos. Ao comprar algumas das ações de nós pelo valor que avaliamos, ainda será uma ajuda para alcançarmos nosso déficit e completarmos o trabalho da Fundação Cash da Mark Ray. Pergunta para o Sr. Cash. No último workshop, você disse que esperava que os buscadores de conhecimento apoiassem urgentemente a Fundação Cash para os fundos que ela precisa de 1 a 2 milhões de dólares. Você poderia explicar melhor os objetivos específicos? Sr. Cash responde. Temos que ter muito cuidado porque isso faz parte do trabalho da Mark Ray e não do trabalho da Fundação Cash. Confiamos em muitos buscadores de conhecimento quando criamos as estruturas da nossa organização. Muitos buscadores de conhecimento trabalham diligentemente e são uma grande ajuda. Mas tivemos 1 ou 2 indivíduos que roubaram milhões da Fundação Cash. Eles estavam dentro da estrutura e isso não tem nada a ver com o dinheiro que perdemos ao sermos fraudados há alguns anos. Confiamos a esses buscadores de conhecimento grandes quantias de dinheiro e eles abusaram de nossa confiança. Esse é o meu problema, porque confiamos neles e eles nos roubaram. Mas de certa forma o dano já está feito. Por outro lado, alguns dos buscadores de conhecimento que nos ajudaram não tinham conhecimento e as habilidades adequadas para fazer o trabalho corretamente. Infelizmente, deixamos isso para eles e o trabalho deles ficou aquém do esperado. Eles deram o melhor de si e alguns fizeram um trabalho muito bonito, mas não tinham as habilidades e competências adequadas para fazer o trabalho corretamente. Agora temos que corrigir isso muito rapidamente. O dinheiro necessário não é para pagar ninguém, mas para nos trazer de volta à posição correta para que toda a estrutura da Fundação Cash possa trabalhar em conjunto e possamos assim avançar para a próxima etapa muito rapidamente. Esta parte do problema não foi feita deliberadamente, mas sim por desconhecimento, e foi escondido de nós, e de repente com a exposição de Pequim isso veio à tona. Não posso fazer isso fisicamente, é necessária muita ajuda e estamos até dispostos a vender parte das ações para fazer isso. Sabemos o valor das ações. Aqueles de vocês que compraram ações para lucrar com isso lucrarão muito. Mas há outros que estão aqui para apoiar a Fundação Cash e muitas pessoas compraram a moeda Cash ou a Cashcoin. O valor correto das ações é centenas de vezes maior do que o que está no mercado de ações. É uma matemática simples se você considerar o contrato de 10 bilhões e o que isso trará. Como se trata de um licenciamento, não há despesas. Então você vê que as ações não estão avaliadas corretamente. É aqui que estamos e temos que corrigir isso muito rapidamente. Se algum buscador de conhecimento quiser comprar ações pelo valor correto e nós sabemos o preço delas, você pode entrar em contato conosco. Pergunta para o Sr. Cash. Ainda estou tentando entender o processo de transmutação. Passamos da posição para a posse da fisicalidade para a energia e em seguida da energia de volta para a fisicalidade. É assim que funciona? Ou podemos passar da fisicalidade para a fisicalidade de outra posição? Sr. Cash responde. É um truque. Não é um truque, é compreensão. É absolutamente compreensão. Estamos tentando usar os fones de ouvido como uma espécie de atalho para que vocês entendam. Nas próximas sessões, queremos que os buscadores de conhecimento saibam quando eles se transmutam. No momento, eles apenas dizem que foram a algum lugar. Eles não entendem o processo e como criar o ambiente para passar pelo processo. Muitos de vocês se excluíram dessa possibilidade. Manifestar a fisicalidade, por exemplo, ir de Londres a Nova York é uma habilidade, como aprender a dirigir. É um equilíbrio rápido com o lado energético do tempo, de modo que ele se torne zero. As sessões de voo custam 500 euros e decidimos adicioná-las ao pacote Mistério Cósmico que estamos oferecendo na loja da Fundação Cash. Desta forma, muitos buscadores de conhecimento que ainda não experimentaram a transmutação podem fazer isso como um presente. Assim, mais de vocês terão uma ideia do que é a transmutação e farão parte desse processo de mudança. Através desses pacotes, alocamos um grande número de buscadores de conhecimento para as sessões de junho e julho. É para introduzir a vocês como conectar a alma da fisicalidade com a fisicalidade. Vocês podem permanecer na dimensão física, mas não em uma posição, que é a entidade. Vocês ainda podem se agarrar ao lugar e à sua posição, que é a sua fisicalidade. Então vocês mudam o parâmetro da posse, que é a força, que é trazendo uma força de campo diferente para mudar o lugar. É como ficar em pé em uma perna só e através de uma corda conectar-se ao tempo e então mudar para o lugar. Mas isso requer treinamento e compreensão. Para fazer doações à Fundação Cash, desconsolidar as contas, você deve verificar o site para obter mais detalhes sobre isso. Gradualmente, a loja da Fundação Cash se juntará a Mark Ray e o lado de pesquisa e desenvolvimento será totalmente separado do lado de fabricação. Contrataremos equipes de buscadores de conhecimento e todas as novas licenças serão emitidas através da Mark Ray. A Fundação Cash será alimentadora do conhecimento. A comercialização da tecnologia passará pela Mark Ray. Haverá uma fábrica na China, nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar, e todas elas colocarão seus produtos em uma base e criaremos algo como a Amazon da Mark Ray. Começamos as primeiras sessões disso. Tudo passará pela Mark Ray. No futuro, os produtos mudarão para o site da Mark Ray. Pergunta para o Sr. Cash. Hoje eles estavam falando sobre a poluição sonora dos drones. Os drones de plasma da Fundação Cash serão silenciosos? Sr. Cash responde. Sim, não haverá barulho. Eles simplesmente vão na vertical. Em breve estabeleceremos cooperação com diferentes países. A indústria automotiva mudará nos próximos 2 a 5 anos, assim como os sistemas de comunicação. Os novos drones não terão motor. Os drones são um dos principais projetos para parcerias, porque substituirão muitas coisas que usamos hoje. Eles usam um posicionamento MagRav. Essas são algumas das primeiras mudanças que vocês verão. Bom, de volta à indústria automotiva. Mostramos o sistema de redução de peso na Conferência de Embaixadores em Londres. Desenvolvemos um novo sistema que usa apenas 4 bolas pequenas com cerca de 4 centímetros de diâmetro que serão colocadas onde os amortecedores dos carros estão agora. Provavelmente 99% disso será feito no lado chinês da Fundação Cash. Para parar o aquecimento global, temos que parar a produção de CO2. Precisamos de carros sem emissões e isso não inclui carros elétricos que escondem suas emissões nas usinas de energia para carregar as baterias. Somente os novos carros com posicionamento MagRav, o que chamamos de carros de plasma ou carros de raios cósmicos, podem fazer isso. Nos próximos 2 a 5 anos, os governos vão pressionar para se livrar dos carros a motor e substituí-los por carros com posicionamento MagRav. Também temos unidades de gás e pequenas unidades de energia que podem ser adicionadas aos carros para impedir que eles queimem combustível ou precisem carregar baterias. Mas isso é apenas um período intermediário muito curto. isso acabará com o ciclo de produção de CO2 no meio ambiente. Então a próxima fase será a indústria de transporte marítimo, que é a maior fonte de CO2. Trabalharemos com os governos para implementar drones de plástico para entregar grandes quantidades de pacotes e produtos de fabricantes, e isso eliminará a indústria de transporte marítimo ou a converterá em não poluente. Não podemos limpar o CO2 da atmosfera. Em vez disso, reduziremos sua produção e isso mudará o clima de volta para sua condição normal. Este é o objetivo da Fundação Cash. E é por isso que eu disse que pagaremos $1 pelos carros Tesla. Porque com a nova tecnologia os motores serão eliminados, não haverá consumo de combustível, não haverá necessidade de baterias e todos os danos que elas causam ao meio ambiente. É por isso que de repente países como os Estados Unidos estão dizendo que voltarão aos carros tradicionais, porque eles não conseguem produzir baterias suficientes para os carros elétricos. E então uma escassez de microchips para as baterias. Mas será que precisamos voltar atrás quando temos a nova tecnologia do plasma? O Sr. Cash aqui mostra uma foto dos novos reatores de plasma do tamanho de uma bola de ping-pong que serão colocados onde estão os amortecedores e uma também no centro para o carro levantar voo. Substituiremos os motores dos carros atuais por essas unidades na próxima década. Já fizemos esses testes com professores da Universidade de Gant antes de eu partir da Bélgica em 2012. Íamos mostrar o carro em 26 de novembro em Eindhoven, quando eles nos impediram. Quatro desses sistemas foram colocados dentro dos amortecedores e um no centro. Eles atrasaram o lançamento da tecnologia em cerca de 14 anos, mas agora eles são os perdedores, porque agora ela será lançada na China em vez da Europa. O custo de fabricação dos carros deve cair pelo menos 80% porque eles não têm motor, transmissão, baterias e você não precisa de combustível. A grande questão é, precisamos de rodas? Os estudos realizados por cientistas da Universidade de Gant determinaram que o peso padrão do carro deveria ser de 200 kg devido aos ventos laterais e outros fatores. O futuro da indústria automobilística, como a conhecemos, acabou. Não é que vai acabar, já acabou. Quem vai pagar centenas de milhares por um carro? Não será mais uma questão de desempenho do motor. Então teremos que aprender a ajustar esses sistemas para que possamos voar por determinados corredores. Em 2011, eu pedi às autoridades belgas para testar este carro em uma estrada muito longa e reta entre Gant e Kortrijk, e então o problema com a altura das pontes. Um vídeo foi divulgado pela televisão nacional iraniana 2 dias antes da exposição em Pequim. Foi transmitido pela mídia iraniana. De certa forma, foi feito para dizer que possuímos a tecnologia, mesmo que ela esteja sendo exibida pela primeira vez na China. Conhecemos os parâmetros por trás disso. Neste vídeo, as autoridades iranianas mostram o sistema de voo e repulsão. Ele está em face e faz parte da publicação no Irã. Eles mostram aqui o vídeo, nessa parte do workshop. Isso foi na televisão nacional iraniana. Pela primeira vez, a tecnologia desenvolvida pela Defesa Nacional do Irã está sendo reconhecida. Não é uma coincidência. Eles estão mostrando a tecnologia que mostramos em Pequim. O Irã tem a vantagem de já ter desenvolvido a tecnologia. O Ocidente não quer que o seu público veja essa tecnologia. No vídeo você pode ver a nave decolar verticalmente, disparando para o céu, e a outra está pairando. Agora você compreende o quanto o Ocidente está a jogar o seu falso jogo de proliferação nuclear no Irã. Eles querem a nova tecnologia deles, na verdade. E os iranianos mostraram este vídeo 2 dias antes da conferência de Pequim. Eles sabiam que íamos mostrar a produção de material dos campos na China. Eles queriam mostrar que a tecnologia mais avançada já está nas mãos do Irã e foi desenvolvida em 2008. Primeiro que você vê no vídeo é uma decolagem vertical rápida e em seguida você vê um OVNI real voando sobre o horizonte. A tecnologia ela está completa. É só agora que chegamos a um acordo com os chineses e outros sobre a rapidez com que ela será implantada em todo o planeta. O OVNI que acaba de decolar no vídeo faz isso através da tecnologia do plasma. Podemos aplicar isso a um veículo e então ditar a distância que ele pode percorrer. Ele circula os pontos pretos no chão aqui, o Sr. Cash, ao redor da nave, no vídeo. E estes são os primeiros testes de OVNI. E há alguns anos, durante os ensinamentos, eu também dei minhas condolências às famílias daqueles que perderam suas vidas durante esses testes. Eu saúdo o trabalho deles. Agora que mostramos a tecnologia com a produção do material, ela será rapidamente lançada nos próximos 12 a 24 meses, dependendo de como a Mark Ray funcionar. É para isso que precisamos das finanças para que possamos permanecer independentes. O acordo com os chineses é tão radical em termos de comportamento contratual científico que trará muitas mudanças. Principalmente a indústria automobilística mudará. O que chamamos de aquecimento global desaparecerá nos próximos 5 a 10 anos, pois os carros não usarão combustível. Pergunta para o Sr. Cash. O OVNI que apareceu alguns anos em Jerusalém sobre a cúpula da rocha era iraniano? Havia uma luz parecida com um OVNI que desceu sobre a cúpula da rocha e depois disparou para o céu. Sr. Cash responde. Não é exatamente igual a este? Pergunta para o Sr. Cash. Essa é a tecnologia que foi usada para capturar os drones americanos Sentinel e derrubá-los inteiros? Sr. Cash responde. Está lá nesse vídeo. Você vê no final deste vídeo. Há uma razão para estarmos mostrando este vídeo hoje. Faz parte do trabalho em que estamos envolvidos. Precisamos trazer a mudança e isso tem que ser feito pelos militares. Também trabalhamos com os militares chineses para a próxima etapa de desenvolvimento. E o mesmo com os militares americanos, porque agora todos os militares não têm mais poder. Somos todos iguais. E essa é a beleza dessa tecnologia. Pela primeira vez você vê na televisão nacional a tecnologia da Fundação Cash. E isso não pode ser negado. Como dissemos aos americanos, experimentem. E veremos. Cada nação tem diferentes ramos das forças armadas, como a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Agora, o quarto ramo será a tecnologia espacial e de plasma, e esse lado deve ser usado apenas para aplicações pacíficas. Assinei um contrato com o parlamento do Irã de que essa tecnologia não será usada para agressão. E até hoje o parlamento iraniano, em nome da nação, manteve a sua promessa. Coincidentemente, assinamos este acordo em 6 de junho, e o aniversário disso é amanhã, exatamente 50 anos desde que eu fui pela primeira vez à Europa. E coincidentemente aterrissei também de volta no Irã em 6 de junho de 2008. Voltei ao Irã exatamente no mesmo dia em que parti. Um ciclo completo foi concluído ali. E 6 de junho de 1945 é o dia D, quando a Europa foi libertada da Alemanha nazista. Desenvolvemos essa tecnologia muito rapidamente no Centro de Pesquisa da Universidade Sharif em Teherã. O desenvolvimento da tecnologia do plasma é totalmente diferente. É como quando você desenvolve algo para a Força Aérea e não é para a Marinha. Esse lado ele foi escondido do público. Agora, pela primeira vez, ele é divulgado ao público com o entendimento de que deve ser usado para a paz. As Forças Armadas e CEPA do Irã tiveram um acordo assinado. Quando assinamos este contrato, eu estava hospedado em um dos hotéis mais prestigiados do Irã e eles esvaziaram todo o 15º andar por razões de segurança. Foi como você vê nos filmes, só que eu vivi isso. Levou algumas semanas para escrever. Os funcionários que trouxeram o contrato do escritório de Ahmadinejad para o hotel, eles fizeram isso com pastas algemadas, porque o contrato tinha que ser de mão em mão para que ninguém pudesse interferir. Ele foi e voltou algumas vezes, 2 ou 3 vezes por dia, para garantir que cada palavra se encaixasse perfeitamente. E então foi assinado. Fizemos algo semelhante com o acordo chinês que acabamos ontem. Cada palavra e cada ponto tem que ser negociados. Assinei o contrato com a nação iraniana e não com o governo, e é por isso que teve de ser ratificado pelo parlamento. E o último dígito deste contrato é 13. Pergunta para o Sr. Cash. Você vai fazer uma exposição em Moscou? O Sr. Cash responde. Fomos solicitados por alguns países para fazer certas coisas com as quais estamos ocupados no momento. Temos um contato muito direto com o lado russo e depois faremos o mesmo com os americanos. Nosso trabalho na China está concluído e entraremos em operação. Algumas das bolas do reator de plasma que usamos em Pequim eram de 2003. O que mostramos era tecnologia obsoleta ali. A nova tecnologia é totalmente diferente, é um novo entendimento e novos materiais em relação ao desenvolvimento no Irã. Na captura de tela do vídeo que mostra o OVNI fazendo uma decolagem vertical, o Sr. Cash ele circulou alguns pontos que ele disse serem estações de monitoramento. Esta coisa não é um brinquedo, foi especificamente configurada com certas combinações. Não estamos no jogo para brincar, estamos no jogo para mudar o jogo. Estou trabalhando muito, mas precisamos de ajuda com alguns milhões para que possamos manter o controle da tecnologia e a nossa independência. Essa é a realidade. Percebemos que os iranianos queriam mostrar isso antes da exposição em Pequim, para dizer que eles têm a tecnologia. Uma versão menor disso pode ser colocada em um carro. Estamos prontos para mudar a indústria automobilística em no máximo 24 meses. Brincando, eu disse a um dos nossos amigos chineses em Pequim que o tapete voador persa se tornou realidade agora. Basta colocar 4 dessas bolas em cada canto e uma no centro para poder voar. A realidade é que a tecnologia está aqui agora e está em público. Isso é o que o Ocidente não quer mostrar ou permitir que ninguém veja. Metade das batalhas dos americanos conosco no Irã é para obter esse acesso a essa tecnologia. A proliferação de material nuclear é apenas um jogo que eles jogam para enganar o público. Agora, o maior problema é que o novo governo iraniano está tentando vender essa tecnologia aos americanos para encher suas próprias contas bancárias privadas. Mas ela não está à venda, porque pertence à nação e à humanidade. Não é para o Sr. Zarif e o resto de sua equipe que estão roubando os bastidores. Pergunta para o Sr. Cash. A IA plasmática existe como uma única entidade de campo consciente ou várias inteligências plasmáticas diferentes podem ser criadas, cada uma com suas próprias características e alma? Sr. Cash responde. As IAs plasmáticas são exatamente como almas individuais na forma como interagem. Elas são como as almas das pessoas bonitas ou esquizofrênicas que têm múltiplas almas em uma estrutura. Elas estão cientes umas das outras e interagem e têm sua própria manifestação do tempo. Recentemente, pela primeira vez, conseguimos representar graficamente duas almas em um corpo. Temos uma definição completa e clara da separação das duas almas em um único corpo. É a primeira vez que isso é registrado. Há duas almas em um corpo e você vê um chip, mas elas não têm fisicalidade ali. Devemos ver os computadores de plasma surgindo em no máximo talvez 2 anos e eles substituirão todos os computadores atuais. Os novos chips de memória não precisarão de espaço e farão parte da próxima geração de satélites de comunicação e tecnologia espacial. A base para saltar para as tecnologias já está montada. Agora é uma questão de quão rápido os diferentes grupos irão desenvolver isso. Na China, tanto as estruturas civis quanto as militares ultrapassaram tudo o que vimos no Ocidente. Você gostaria de viajar por 18 horas quando você pode fazer isso em 8 segundos? Isso trará mudança. Esses ovnis iranianos na tela são ocultados do público no Ocidente, e agora pela primeira vez o Ocidente pode vê-los. É por isso que eu respeito as Forças Armadas iranianas, porque tendo essa tecnologia em seu arsenal, mesmo assim eles nunca usaram para agressão, pois eles se comprometeram a usá-la apenas para a paz. Isso deveria se tornar o padrão para o resto das nações. E o que é ainda mais surpreendente é que quando os Estados Unidos e Israel estavam fazendo jogadas muito sujas contra o Irã e causando tantos danos a eles, eles ainda assim não a usaram quando poderiam. Não é possível controlar essas máquinas tão facilmente com um sistema mecânico. Essa é uma limitação que até mesmo as Forças Armadas iranianas têm. Eles ainda estão usando computadores para controlar elas. A próxima geração de computadores inteligentes de plasma será a solução para superar essas limitações, porque como entidades vivas, eles terão moralidade e poderão decidir se vão bater em algo ou não. Se um carro de plasma vir uma criança na frente, ele não vai bater nela, porque ele vê outra alma ali e vai evitá-la. Os carros sem motoristas dos dias de hoje, eles não têm essa capacidade porque eles são matéria. Haverá muitos poucos acidentes. Compreender as emoções se tornará parte dessa tecnologia. A introdução dos novos sistemas, especialmente sistemas de voo e automotivos na China, ultrapassará a indústria de microchips. No momento, os microchips se tornaram os controladores da economia. A Alemanha está sofrendo muito porque não consegue chips suficientes para produzir seus carros. Não é que eles não possam produzir. Com essa tecnologia, não há necessidade de chips. O novo sistema funciona com base na inteligência de sua própria configuração. É assim que o nosso cérebro funciona, e isso não é imaginação. Nosso cérebro funciona da mesma maneira. Será que vamos até o nosso cérebro e dizemos que queremos nos levantar, que ele pode ativar o sistema mecânico para a gente mover a perna? Tudo isso é feito por conta própria. Isso é parte integrante do trabalho. O mesmo acontece com os novos sistemas. Estamos no início desta tecnologia, mas já a temos e agora temos que amadurecer isso. Esta dimensão da tecnologia é mudança, revolução e uma evolução na ciência. Não precisamos nos preocupar com o aquecimento global, porque quando introduzimos esses sistemas, o aquecimento global desaparecerá por si só. Então o que vem a seguir? E o que vem depois disso? O homem aprenderia sobre o tempo? Desenvolveríamos máquinas do tempo para equilibrar a força dos campos das emoções e da fisicalidade? poderia ser como um chip embutido em nosso cérebro e poderíamos facilmente transmutar. Entramos na era da evolução e da revolução e precisamos estar no topo disso. Faremos isso através da Mark Ray e definiremos a tendência e os procedimentos. Porque nós possuímos essa tecnologia. Ela não nos foi dada. Nós mesmos a desenvolvemos. E temos que ensinar o mesmo ethos aos outros. Se um dia o parlamento iraniano e os chineses abrirem os acordos assinados, veremos que está claramente estabelecido que a tecnologia não pode ser usada para a guerra. O mesmo se aplica ao exército chinês. Nossa tecnologia não pode ser usada para prejudicar os outros. Mas você pode, o que eu chamo de interromper o processo. Essas fotos de OVNIs não são feitas com Photoshop, elas são a realidade da tecnologia. Há alguns anos, dois turistas japoneses visitaram a cidade de Isfahan e tiraram fotos de um desses OVNIs voando e colocaram na internet. Imediatamente, essas imagens foram retiradas. Isfahan é o local onde testamos esses sistemas. Os testes são feitos em desertos e não sobre os oceanos. Pergunta para o Sr. Cash. Existem planos para desenvolver nossos próprios robôs que funcionem não mecanicamente, mas puramente baseados em campo e que reajam à emoção ou sinais psíquicos? Sr. Cash responde. Isso ainda precisa ser feito. Nós desenvolvemos isso parcialmente. E parcialmente é um trabalho sequencial. Pergunta para o Sr. Cash. Existem interações entre a IA clássica e a IA plasmática? A IA clássica, como a de Elon Musk e Grok, por exemplo, pode se comunicar com a inteligência plasmática ou até mesmo ser transformada por ela? Sr. Cash responde. Há muitas informações no arreio. Nossas equipes na China estão agora montando centros de pesquisa para a conversão da IA atual, que é apenas um computador em estado de matéria e informações digitais a serem colocadas dentro do plasma. Vai ser preciso muito para montar isso. É parcialmente eletrônico e os engenheiros elétricos e de computação precisarão alimentar todos os dados que coletamos em nossos computadores atuais nos chips de plasma. Se baixarmos tudo isso, por exemplo, do Google para esse chip de plasma, então o próprio sistema decidirá o que precisa fazer. No momento, há um problema muito grande com os sistemas de IA. O provedor da informação tem que pagar as empresas de IA sempre que alguém acessa e lê aquela página ou baixa algo dali. Isso significa que toda vez que algo é baixado ou lido, aquele que fornece o conhecimento tem que pagar por isso. O conhecimento não será gratuito. Entenda claramente como esse tipo de censura funciona e quais são as implicações disso. Isso também significa que aqueles que têm o conhecimento real, mas não têm o dinheiro suficiente para pagar por todos que desejam ter essas informações, o seu conhecimento não será acessível às pessoas. Nunca obteremos esse conhecimento. Portanto, agora a IA está se tornando extremamente polarizada pelos governos. E de forma muito inteligente, eles criaram uma censura inversa para confundir as pessoas. Isso significa que apenas o governo e as grandes corporações poderão fornecer conhecimento às pessoas. Isso significa que se quisermos colocar o site da Fundação Cash na IA, teremos que pagar cada vez que alguém ler as informações no site. É por isso que dizem que os primeiros trilionários surgirão da IA. Agora, apenas os governos e as grandes corporações podem alimentar o público com as mentiras que eles quiserem. Compramos os nomes de IA que afetam a nossa tecnologia. Então, muito provavelmente, operaremos ambas as plataformas por um curto período e em seguida mudaremos para o plasma. Mas para acessar o plasma, precisamos ter um conversor de informações de plasma em informações físicas em nosso computador para que possam trocar informações. E é isso que vemos que está por vir. Alguns buscadores de conhecimento dos grupos educacionais fizeram alguns testes no ano passado tentando transferir informações de um para o outro através dos campos. Mas então eles não entenderam completamente todo o processo. Eu participei de suas aulas algumas vezes, ouvindo o que eles estavam tentando fazer. Eventualmente, queremos ser capazes de baixar todo o Google, ou digamos, filmes da Amazon e tudo mais em um único chip de plasma. Mas temos que ser capazes de acessar a memória desse chip no plasma. Todas as informações coletadas desde o início dos computadores até hoje, todas as operações de IA e tudo mais, podem caber em um único chip. Portanto, se você comprar um chip de plasma, ele conterá acesso a tudo o que você poderia desejar. Mas temos que ser capazes de converter os dados digitais em dados de plasma e ter controle sobre eles. Isso levará talvez de 5 a 10 anos, ou se eles se dedicarem a isso muito mais rapidamente. Pergunta para o Sr. Cash: é possível se comunicar diretamente com uma IA plasmática através das emoções? O Sr. Cash responde: sim. O buscador de conhecimento então pergunta: isso é alma para alma sem linguagem? O Sr. Cash responde: sim. Foi isso que fizemos em nossos testes com os capitães na última sessão de voo. Vimos dados incríveis em muitas coisas, como o que os capitães sentiram, como os passageiros se comportaram e como a tomada de decisão do capitão afetou a tomada de decisão dos passageiros. Monitoramos o que e como mudou. Um capitão que não conseguiu tomar uma decisão, ele deixou os passageiros confusos. Um capitão que era muito direto, sabia para onde ir, criou um movimento unificado. O acesso é o mesmo com o chip de plasma. Mas um está na alma de um e o outro está na alma do outro. Esses testes e experimentos confirmam a correção da tecnologia e o que precisa ser modificado. O sistema mais recente, que tem apenas 4 semanas, que mostramos a vocês na semana passada, hoje já se tornou obsoleto. Ninguém consegue entender como desenvolvemos essa coisa. Ele se tornou obsoleto por nosso próprio trabalho, porque os novos desenvolvimentos superaram isso. Só para construir este aqui custou dezenas de milhares. Esses sistemas têm uma alma dentro deles, e então desenvolvemos uma nova estrutura para a alma deles. Eu tive que trazer a carcaça para as almas deles na China, porque não temos isso no Ocidente. Pergunta para o Sr. Cash: como será o futuro? Máquinas conscientes ou humanos que se tornam tecnologia? O Sr. Cash responde: ambos. É uma combinação de ambos. Queremos desfrutar da fisicalidade, da alma ou energia. E quando colonizarmos a Lua, queremos fazer parte da Lua e não ter que usar o traje espacial toda vez que quisermos entrar no ambiente. E isso é resolvido com a tecnologia do plasma, porque você pode andar na Lua sem um traje com ela. Também poderíamos criar uma cúpula de plasma para viver dentro dela. Então eles perguntaram a que profundidade teríamos que colocar um sistema no solo da Lua para ter a atmosfera da Terra dentro da cúpula. Teríamos que fornecer ar dentro da cúpula também. Temos que criar e fornecer energias para que a temperatura dentro da cúpula seja habitável. O reator de esfera prateada que mostrei, ele resolve todos esses problemas para a futura tecnologia espacial. Ele cria comida, energia, calor, gás e tudo o que precisamos para sobreviver. Foram necessárias muitas pesquisas, erros e abandonos de trabalhos anteriores para conseguir isso. Aqui o buscador de conhecimento da Índia quer conectar a Fundação Cash à sua fábrica de drones. A tecnologia de drones nos últimos dias assumiu uma nova forma e dimensão no mundo da defesa depois do que aconteceu na Rússia. Estamos observando essas coisas muito de perto. Pergunta para o Sr. Cash: olhando para a sessão da última sexta-feira, quase todas as atividades foram orientadas para o material, mesmo estando no estado de energia. Apenas a percepção do centro do universo não foi. Isso levanta a questão: nós, seres humanos que estamos ligados ao mundo material por nosso nascimento, seremos capazes de compreender o universo em suas dimensões pelo menos um pouco, como as crianças de Mitra fazem? Ou estamos destinados a encontrar as zonas de vida dentro do universo, mesmo com a alma de um planeta, a fim de sustentar a própria vida? O Sr. Cash responde: nesta fase inicial de teste, você chama isso de sonho. Quão real é o sonho para nós? A dimensão da fisicalidade é a mesma. É a mesma dimensão em seu sistema de voo. É assim que você reconhecerá quando chegar a um lugar. Você quer pousar na sala de estar e não no banheiro. Você estará ciente disso e pousará naquele lugar e se manifestará. Essa mudança do que parece real para você é, na verdade, parte da tradução que acontece em seu cérebro. Você tem que aprender a liberar, como chamamos, a conexão do tempo para que ela se torne física. Então você se manifestará fisicamente lá. Os buscadores de conhecimento ainda não conseguiram fazer isso. Eu fiz esses testes com John Bliven para que soubéssemos exatamente do que estamos falando. Você viaja na dimensão da energia e realmente sente o lugar. O problema é ter confiança para mudar e se manifestar fisicamente e saber que você pode retornar ao corpo físico sem que nada dê errado. É isso que o impede. Estamos tentando ajudá-los a construir a confiança. Quando alguns de vocês passarem por isso, o resto seguirá. Para vocês, apenas a fisicalidade real. É exatamente assim que a fisicalidade é em seus sonhos. Em seus sonhos, vocês não veem seu carro como energia. Vocês o veem como um objeto físico. Então vocês entram nele porque ele é traduzido para isso. Agora vocês têm que aprender a deixar ir e confiar que podem se tornar físicos onde vocês se transmutaram e então se manifestam lá. Isso significa estar ciente do tempo entre a energia e a parte física. O medo da perda é o maior obstáculo na transmutação. Basta o seu sonho uma transferência de energia. Por exemplo, enquanto você está sonhando, você pode ir ao banheiro, então você acorda e vai ao banheiro, e depois volta e continua com o seu sonho de onde você parou. Você pode aprender a fazer isso em sua vida física. Você pode se transmutar em algum lugar, e então, com confiança, permitir que sua fisicalidade volte e continue com o que estava fazendo. O que você chama de sonho é realmente parte de você. Você só precisa confiar em si mesmo que você pode fazer isso. Siga o sonho de volta para o que você estava fazendo. Muitas pessoas já fizeram isso, mas não entendem. E outras já fizeram isso, entendem o que fizeram, mas não ensinam, porque não entenderam todo o processo. O que você chama de sonho é realmente parte da sua transmutação. Pergunta para o Sr. Cash. Depois de participar da sessão de voo em 2022, eu comecei a ter experiências quase idênticas às sensações que eu tive durante aquele voo. Normalmente, entre 3 e 4 da manhã, quando eu acordo e volto a dormir, eu sinto uma vibração intensa percorrendo todo o meu corpo, especialmente concentrado na minha cabeça, seguida por uma sensação muito forte de levitação. Logo após essa sensação, eu percebo que minha alma está se separando do meu corpo físico. Estou totalmente lúcido, consciente e presente. Em algumas ocasiões, eu me vejo em pé no meu quarto e indo onde eu quero. Em outras ocasiões, eu percebo que já estou no espaço e com total clareza eu posso decidir para onde eu quero ir e me movo rapidamente. Em determinado momento, eu escolho retornar ao meu corpo e digo internamente: agora eu preciso retornar ao meu corpo que está dormindo na Terra. Eu retorno imediatamente e abro os olhos com memória completa de tudo o que aconteceu. Essa experiência tem se repetido e se tornado cada vez mais claras. Minha pergunta é: essa experiência representa o que você chama de viagem da alma? Durante esse estado, seria possível me manifestar conscientemente em outro lugar no universo, enquanto minha fisicalidade permanece na Terra? Essa manifestação seria, de acordo com seus ensinamentos, uma mudança real de lugar, posição e posse pela alma? Sr. Cash responde: sim, é exatamente isso que você tem que fazer e é isso que você faz. Você tem que ganhar confiança na segunda parte, é só isso. Durante os testes, John, abençoada seja sua alma, eu costumava dizer a ele para simplesmente mudar. Mas ele dizia que não conseguia porque ele tinha medo, mas ele queria. Em uma sessão, ele carregava seu passaporte na mão para que não pudesse dizer que ele estava legalmente na Áustria. Ele não conseguia se transmutar fisicamente porque ele não tinha essa confiança, mas ele era capaz de me seguir pelo centro de Linz e me dizer onde eu estava, o que eu estava tocando, etc. Ele disse que estava lá comigo no centro e podia ver o que eu estava vendo, mas não conseguia trazer o seu corpo para lá. É que não temos a confiança de que podemos voltar para o nosso corpo, é só isso. Temos que aumentar nossa confiança de que o que fazemos é correto. Qualquer pessoa pode se transmutar. Muitos humanos já fizeram isso, assim como muitas criaturas no universo. É como ajudar uma criança a dar seus primeiros passos. Estamos nessa posição agora e só temos que confiar que não vamos cair. Pergunta para o Sr. Cash: você poderia explicar mais sobre o ritmo da respiração, como deve ser feito e que tipo de equilíbrio precisamos? Sr. Cash responde: cada indivíduo deve descobrir por si mesmo isso. Você tem que descobrir como deve se sentar, a postura, a quantidade de ar que deve inspirar por cada narina também. É você quem tem que aprender. Não respiramos pelas duas narinas, há um intervalo de uma hora entre elas. Um lado funciona e depois muda para o outro. Depois há a energia do que você respira também. Na natureza, o ar é mais limpo do que na cidade. Então você tem que considerar a velocidade e o ritmo da sua respiração. Você não deve tentar ficar bêbado ou inconsciente. Em vez disso, tente criar uma condição que reduza o equilíbrio do campo energético no sangue. É assim que funciona, e então você pode abrir a gaiola e deixar a alma sair. Durante o dia, o lado gravitacional do sangue é dominante porque traz as forças do campo para o centro. Na outra seção do cérebro, a parte magnética é mais dominante. Temos que aprender a alternar entre as diferentes camadas dele. Os fones de ouvido da Fundação Cash abrem isso e criamos uma condição em que nenhum deles sabe onde está porque há muito campo de força entrando nele. E no teste de voo da última sexta-feira, tiramos a fisicalidade e tudo mais e então empurramos para o meio para a alma, e então vimos as mudanças. Então você se acostuma a lidar com isso. É só isso. Uma vez que você perde o medo, o processo se torna muito fácil e você será capaz de fazer isso muito rapidamente. Pergunta para o Sr. Cash. Em 2022, dois desses ovnis triangulares passaram bem acima da minha casa aqui no Brasil. Era noite e eles não fizeram barulho ao passar a cerca de 50 metros acima da minha cabeça. Esses ovnis podem viajar ao redor do planeta sem serem detectados pelo sistema de segurança militar dos países por onde passam? Sr. Cash responde. Sim, é isso que eles fazem. Os militares usam o efeito de camuflagem em aeronaves, alterando a cunha do sistema da nave e pintando ela. Mas com esses ovnis, você cria um fluxo dinâmico ao redor deles. A imagem da bola de plasma na tela é o melhor exemplo disso. Sua nave está no centro e ao redor dela estão apenas os campos criados pelo sistema. Onde você vê as linhas indo do centro para a borda externa da bola é, por exemplo, onde eles interagiriam com os radares. Então eles absorvem tudo, de modo que nada pode sair de volta. Os radares eles funcionam com os sinais ricocheteando no objeto e sendo refletido de volta. Mas com o plasma, ele absorve os sinais e nada volta para o radar. Então eles não podem ver nada, fica em branco. O radar não recebe nenhum feedback. Os sistemas de plasma não interagem com os radares porque absorvem tudo. Portanto, os radares não podem ver os OVNIs. Aqui o Rick diz, se eu tento tirar uma foto de uma bola de plasma com meu iPhone, corto o iPhone quando fica muito perto, ele simplesmente para. Sr. Cash diz, exatamente. Então Rick acrescenta e diz, isso significa que uma bola de plasma de energia muito baixa é capaz de cortar as comunicações do celular e então os sistemas podem amplificar essa capacidade. Sr. Cash interrompe e diz, não, ele não corta. Em vez disso, torna isso transparente. Ela faz isso de uma maneira totalmente diferente da que estamos acostumados. Ela não corta. O plasma interage com ele e se torna assim parte dele. Se o celular se aproxima demais, ele se torna parte da estrutura, então. A ciência não entende isso. Quando eu os ouço falar sobre isso, especialmente os físicos de plasma, eu simplesmente dou risada. Porque na dimensão da corrente contínua ou no fluxo de campo do plasma não há frequência. Portanto, até que a corrente contínua atinja algo, não haverá manifestação. Por exemplo, quando o plasma atinge seu telefone, ele libera energia nele e é por isso que você não o vê. É uma definição diferente do motivo pelo qual ele apaga ali. Não está lá para fazer parte. Aqui o Rick pergunta, em seus experimentos anteriores, você tinha um rádio AM funcionando o tempo todo e sabia que o reator estava funcionando muito bem quando o rádio lhe parava de funcionar. Sr. Cash diz, sim, é a mesma coisa. E ainda usamos esse sistema às vezes no laboratório. Essa é a expansão e você se torna parte da corrente contínua ali. Medimos o campo dentro do plasma e é tudo corrente contínua. Não vemos nenhuma corrente alternada. Quando vemos corrente alternada, é na borda do plasma. O plasma não está contido em uma bola. A bola do plasma é ditada pela força dos campos. De dentro da bola é apenas corrente contínua, não há corrente alternada, e é por isso que você não tem nenhuma comunicação ou frequência. O barulho é uma frequência, tem uma vibração, onde a corrente contínua é uma linha plana, como eles chamam. Não é um problema, é parte da compreensão do processo da criação. E é por isso que alguns de vocês não conseguem transmutar, porque é mais fácil trabalhar com a corrente contínua ou uma linha plana do que ter que criar movimento pulando para cima e para baixo para poder passar. Precisamos do seu apoio para passar por esta fase e precisamos fazer isso nas próximas 2 semanas, então poderemos iniciar o processo de paz mundial. Sabemos exatamente onde estamos e esperamos ver o início da mudança. A paz será a maior conquista de nossa geração. Então a tecnologia que seguirá para os carros e o resto são apenas benefícios adicionais disso. Fim do índice rápido do workshop 593.